Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem. Comprei um lança pra fora com ela. Em cima da minha laje bolada, eu taco nela. Nós dois tocando doce, tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Comprei um lança pra fora com ela. Em cima da minha laje bolada, eu taco nela. Nós dois tocando doce, tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. E o meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Comprei um lança pra fora com ela. Em cima da minha laje bolada, eu taco nela. Nós dois lotando doce, tu faz o movimento. Eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Comprei um lança pra bar fora com ela. Em cima da minha laje bolada, eu taco nela. Nós dois lotando doce, olha, tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Turma da pegadeira, vai.